gosta de fora da sua vida e quer entrar. Alguém bate em seu coração neste lugar. Eu falo de um homem que veio pra te salvar. Abre o seu coração e deixa ele entrar. Deu um basta no passado, Jesus é vida nova. Ele é seu pastor, seu conselheiro e sua rocha. Escuridão, a luz do problema, a solução. Do mundo, o caminho que te leva à salvação. Vem até ele, renova a tua fé. Esse é o exército de Jesus. De Nazaré, de Nazaré. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, a força que nos rege e nos conduz. Nos conduz. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, a força que nos rege e nos conduz. Ao só caminho, uma só verdade. O caminho que nos conduz à salvação, a verdade que nos liberta dos invejosos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então seja livre. Seja livre. Mensagem de amor, DJ Pastor. Viemos aqui para o Senhor adorar, ao único e verdadeiro Jeová. Ele te conhece, sabe do seu viver. Você não está só, pois ele está com você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o remédio pra curar sua ferida. Enche o vazio que está em seu coração. Te acolhe e te alivia da tribulação. Coloque suas mãos sobre a minha vida. Eu quero viver sua verdade e sua justiça. Enche o teu vaso, fala com o teu povo. Manda teu Espírito Santo de fogo. Faça o Pentecoste aqui neste lugar. Abre os corações e comece a falar. Hey, yeah, yeah, yeah. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, a força que nos rege e nos conduz. E nos conduz. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, a força que nos rege e nos conduz. Hey, yeah, yeah. Aí, lembra-te do teu Criador, mano, nos dias da tua mocidade. Antes que te venham os maus dias e cheguem os anos, ao qual você dirá: não tenho neles prazer.